virei tuba. Z.O. Imortalitas. Faço do meu grito imortal. Ouça a voz que pesa, cada reza pedindo pra que se afaste de imensa maldade que veta. O tempo não cessa, relógio da vida tem pressa. A vida te cobre, te testa, te prova que é necessário lutar. Nem tudo é só festa, então eu vou correr pelo certo, mas sempre esperto, com o olho aberto pra honrar meus próprios méritos. E a cada óbito um propósito. Nada é coincidência, tudo é consequência de uma consciência. Dispensa seu raciocínio lógico, abala seu psicológico. Seja bem-vindo ao zoológico do século 21, onde matar já se torna comum. É boom. E só por poder, e só por prazer, e só por lazer, e finalmente poder obter o lugar mais alto do pódio. Justiça manchada com ódio, quando vagamos sem resposta. Faço sexto comando, tratante, tratando o povo que nem bosta. E a justiça divina oferecida te cobra o que cê nem tem. Promete que é pro seu bem, tem money ou game, mas se cê não tem, cê tá na roça. A nossa única certeza, segredo da natureza. Mas que se foda que eu fodo com a porra toda pra manter nossa chama acesa. Alan Dub, Mike Jack, Lack Jack, mais um mate, batida, letra e poesia, com sincronia pela eternidade. Analisei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar. Analisei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar. No vale da sombra da morte, numa trilha estreita e escura, joelhos ao chão me fazem sentir mais seguro. Peço a Deus pro tempo futuro. Minha meta é acordar, livre estar. De lado de fora do muro ouço sussurro, a voz de uma mãe pedindo socorro. Se mato ou morro, se fico ou corro, na dúvida mostro a cara e tiro o gorro. Se for atirar, olho no olho, olho por olho. Sou imortal, as luzes nunca se apagam, pois no final, qualquer lugar é melhor que aqui. Brilhante como a estrela que contrasta ao luar. Alma livre a voar, corpos secos a cair. Eu imortalizei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar. Eu imortalizei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar. Quando a existência no amanhã já virou dúvida, o cessa subligada, fonte pra longe pra se tornar múltipla. Quando a raça tá extinta, a vida outra que jaz um cadáver. Enquanto vivos ainda em conflito entre seu ego e caráter. Terra da disputa, brincam de Judas, onde ninguém mais se ajuda, acusa. No fim de que é toda culpa, não vou ser o que julga, foi em busca da cura, luta. Tempo fechou, cadê o credor? Tá aliviado, se consagrou nos erros e rezou pra camuflar e sarar seus pecados, nego. Se inferno é aqui, quem vai salvar desse tormento? Difícil alguém enxergar qual era do entretenimento. Fim dos tempos, rebeixe, insisto e persisto, tentar resgatar. Onde o difícil algo mudar, mais fácil se adaptar, será? Me interna minha mente, observo, servo, são meros escravos da mente. Depois se arrepende, o que fazer se o ser já não está mais presente? É quente, o mundo é imundo, eu surto em busca de algo puro. E se amanhã eu já não acordar, deixa aqui está meu testemunho. Eu imortalizei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar. Imortalizei todos os meus pensamentos, encontrei o resultado dos questionamentos. Não vão me parar, mano, vão tentar calar, mas o fogo nunca vou cessar.